Então, altere a subida com curva direita via corredora Xena, tem o restante da autorização. Afirma, até a liberação do controle. Afirma, contado 3 a bordo, bom voo. 1-7-9-6, tem condições de puxar de forma a liberar o portão da meia dúzia para o ingresso da aeronave na alfa? Afirma, libera meia dúzia, eu vou no 1-7-9-6. Grato. Puxa, acionamento, gol 2-0-0-9, está no gate número 5. 2-0-0-9, e o portão 05 vai de 1, não será o puxo. Agora? É, 63-1-4, quando o aeronave da Golf chegou no meia dúzia, liberará o mesmo se é autorizado a ingressar com cautela, Juliette, para o meia dúzia. Pista, fazendo efetuar nova vistoria, aguarde autorização para decolagem. Alinha e mantenha aguardando autorização para decolagem. Aliar é uma vez, aguardando no 84. 1884, retifico, a pista livre, o vento 150 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Livre decolagem, não, 0, 1884. 4131, autorizado, direto em Mótica. Mótica, 4131, direto. Juliette, até Romeu, autorizar o táxi, reporte, ponto de espera, pista no 7. Juliette, Hotel Romeu autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 160 graus, 10 nós. Pedro Solo. Mike, Hotel Yankee, United States. Da presente posição, tem uma aeronave da Gol que realizou o puxo 10, tem até condições de iniciar o reboque? Autorizado o início do reboque, mantenha o trabalho do portão 09. Para o táxi do voo, e após 179, alterna Campinas com 3:40. Voo 1796, autorizado táxi via Pátio, já ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 096, observando a aeronave da companhia, finalizando o pushback no 05. Pátio, e a ponto de espera, 295, a torre 1016, observando a aeronave da Gol, voo 793. Oceana 6321, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 688, alternando 260, Oceana 6321, boa tarde. Boa. Repita a mensagem? Fala de patrão, lá do Paraná, Matarão. Sim, senhor Juliette, o teu Romeu, mantenha referências visuais e transfere o controle em 120, decimal 8, meu voo. Vou agora, outro. Informar para suspender a autorização. A companhia autorizou o embarque aí aqui na remota. Gente, você está cancelando a autorização de reboque. Vem para o ponto, senhor. Vem para o ponto. Zero, reboque está pronto. Positivo, cancelamos o reboque. Gente, boa tarde. Olha, o papá está fazendo um pequeno desvio à direita. Centro. Azul 4131, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 1333. 5-1-3-3-2-5-4-1-3-1-4-1. Bom. Vamos fazer decolagem no 7-9-6. Estou no 7-9-6, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0 nós. Fiz decolagem também, eu vou no 7-9-6. Papá, Juliette, Tom Romeu, para sua informação, que acresce a nossa produção de 11 horas, 1 milhas, voo oeste, cruzando 2.000 pés em descida para 1.500 pés, com Charlie 402. Papá, Alfa Tango Sierra, informa o tráfego 12 horas, 1.0 milhas, voo noroeste, cruzando 3.000 pés em subida, com Sierra Romeo 22. Já estamos cruzando 2.000 em descida para 1.500. Controle, voo 884. Precisa? Possibilidade da presença para Aracaju? Voo 1884, aguardo coordenação com o centro de pista. Obrigado. Levar na cabine 367. Voo 1884, chame o centro na frequência 12685, coordene com o mesmo voo. 2858. 796, decolado 22, chama o controle em 120, decimal 8. 08, boa tarde. O 2009 mantém a posição, aguarde autorização para decolagem, informa o tráfego à frente, decolou no mesmo perfil de saída. Alfa TNQR. Controle Salvador, boa tarde, gol 1796, saída da El. Gol 1796, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Acessão nível 360, a Serita autorizaria voar na proa de Leda, condições visuais? Autorizado, direto Leda, gol 1796. Direto Leda, gol 1796, subindo 360. Gol 1620, acione identificação, desça para nível de voo 050, autorizado chegar a mar. 050 na chegada a mar, gol 1620. Seria possível que fosse Itape para o 1620? Autorizado, direto Itape, gol 1620. Gol Itape, 1620, muito obrigado. Juliet Alpha Fox 9677. Go ahead. We need another 5 to 10 minutes. Is that okay for you, 05? We'll be ready at 1830. Is that okay for you with 05? Juliet Alpha Fox, please. Say again. Yes, so we expect to be ready in another 10 minutes. Is that okay for you with our flight plan? Informação, gol 1796. Apenas um pouco melhor que tem formação aqui em Leda. Para evitar o desvio, a gente vê voando de neve e evita as formações. Thank you. 50 graus, 09 nós, decolagem autorizada, pista 10. Gol 08, copiado. Gol 1796, autorizado direto Bidev. Autorizado Bidev, grato, gol 796. Gol 1620, iniciando um pequeno desvio à esquerda da rota, por conta de uma formação. Teste, confirma a proa e por quantas milhas? A proa 050 por umas 3 dias. Certo, pode desvio e tá, pegou na 620. Ok, pode, foi tá. Gol 2009, decolados 25, chame o controle em 120, decimal 8. 08. Senhorita. Alfa Tango Sierra, chame a torre 11895. 2895, muito grato, um bom trabalho. Controle, gol 2009. Gol 2009, contato radar, suba para nível de voo 240, saída da El. Solicita uma mudança para o 200. Entre o sul e mantém a nível de voo 200, voo 2009. É autorizado do céu. Para levantar, já está em 192, passa o 200 para 170. Tá, 3192, aciona identificação, autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050. R4, 050, está descendo, chegada a mar, 392. A 3192, autorizado ITAP, para interceptar a chegada a mar. Autorizado para a ITAP, para 3192. Gol 1620, desça para 3000 pés, o ajuste no 096. 3, sucesso no 0, 1, 6, 9, 6, 10. Voo 2009, pode voar direto coral? Voo 2009 autorizado, direto coral. Obrigado, direto coral. Normal, embaixo checado, papá, papá, alfa, tamo certo. Sierra ainda não avistado, continua a aproximação, vai dar uma utilização de pouso, 1016, né, gente? 1016, livre pouso, alfa, tamo certo. Voo 1796, chame o centro logístico, frequência 1251, alterne 13325. 513325, boa tarde, Gol 796, grato pela colaboração. Boa. Papatango, eu vou para passear, ciente, frequência livre. O 1620 desça para 2000 pés, o ajuste no 016 autorizado, sinal LSF foi reportabilizado. Descendo para 2000 pés, reportará estabilizado na final do X-Ray 1620. Patango, Mike Bravo, uniforme, zona identificação, solidária chegada a mão, desça para nível de voo 060. Chegada a mão, autorizado nível de voo 060, Mike Bravo, uniforme. Não cumpri. Mike Track autorizado, reporte, pista livre. Taxi service via main apron in India. Taxiway India Coast Tower 118.95. Altimeter 1016. Altimeter 1016. Taxi via the main apron. Taxiway India and at India Coast Tower 118.95. Europa 058. E a Pato Brasil, vou direto para Roma. Para essa informação, tem um ultraleste a 1.000 pés. Vai efetuar pouso na ilha de Veracruz. Certo, 1.000 pés. 620. Zero por a esquerda, subida Puca, Jamos e Pá. E ela pergunta 1-0-1000 para o DCT. 5545 transponder, controle 120 decimal 8. É, Puca, Jamos e Pá, poderia confirmar a rota e o transponder, por favor? Rota Upperzulu 10, Nilma, após DCT, transponder 5545. Está autorizado Campina Grande, nível 370, é, demora pistão 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamas e Pá. Aí prossegue na missão Upperzulu 10, Nilma, depois DCT. O controle 120, decimal 8, transponder 5545. Correto para funcionamento no 966. Grato, chamada quando próximo, gol no 966. Passando o eco, tango índio, para a subida da árvore, é um minuto, cópia. Tá 3192, desconsidere as restrições do ETAP. Okay, 3192, controle voo 1620, estabilizado no LS X-Ray da 10. Voo 1620, complexo na LS, chame a torre 11895. 11895, muito obrigado e boa tarde, 1620. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Tá, 3192, desça para 2000 pés, o ajuste 0016, autorizado, sinal de LS X-Ray, radar estabilizado. 2000 pés descendo no 0016, reportar estabilizado, tá 3192. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 620. Tango Índia, estamos em contato com o seu veículo e a coordenação do plano de voo. Peço que mantenha a nossa escuta e aguarde. O seguinte, cliente tem conforto, runway 10, wind is 150 degrees, 7 knots. Zero 58 sobre a tower. Zero 58 rolling now. Roger. Tango Índia, Alô? Conquista 080, abaixo de nível da FIA, confirme se rota em nível já voado visual. Espera da conquista 080 autorizado. Decolagem da 1-7, curva direita, subida Arbor, Elefa. E a rota do plano de voo. 5023 transponder, controle 120 de cima 8. O índio correto, Fátio Câmbio. Estacionamento táxi de decolagem com a torre, 1-1-1, direcional 95, ajuste na zero, nem envolvo. Salve, Rodrigo, direcional 1, ASCII, Fly, 7204. 320, ponto autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 62 de nós, check trem. Trem baixar, travado, autorizado, pouso, pista 1-0, no 620. Yeah, we are planned for a minute to 5-0, we will not make that, but we will just check to see if we can expect the Azote departure. So departure to 1850. Okay, negative, we are planned for 1850, but we will not make that, still unknown which time we can make with the passengers. 5-0, Puka departure. Ok, Puka de Parti Climbing 350, Parti 058, obrigado. May we proceed direct to Hamel? Multipar? For now we are estimating a time of departure of 1930. 1930, ok. 1930, I will have your request on my system at 1900. So, Mr. Trick is going to send it back for a copy. Copy that, I am standing by, and for now we are expecting a clearance at time 1900. Yes. Alright, Salvador, está presente em frequência livre. Para informação de voo e alerta, chame o Centro Recife. Frequência 128.8. Zero, tanto. 1620, taxi via Alfa Juliet, portão 105. Alfa para o 05, 1620. Alfa 058, fly direct Zipa. Fly direct Zipa, Europa 058. Passando o Mike Brasil Uniforme, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0-1-6. 3.000 no 0-1-6, Mike Brasil Uniforme. Estabilizou, tá 3.1-9-2. Tá 3.1-9-2, complete final, chame a torre, 1.1-8-9-5. 8-9-5, 3.1-9-2, obrigado. Boa tarde, está 3192 estabilizada, X-ray da missão no zero. Tá 3192, boa tarde, 1016 no ajuste, avistado, check 100, todo autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 7 nós. Está baixando, está autorizado o pouso, pista no 0, está 3192. Boa tarde, o Oceania 6327, na remoto no 4, pushback e acionamento. O Oceania 627, confirminha, a remota 114? É, 114. Gente, remota 114 autorizado, pushback, chame pronto, senhor Tec. Depois dá. Papatango, Mike Brasil uniforme, deixa para 2.000 pés, autorizada a sinal LS X-Ray, repórter estabilizado. O ajuste em Salvador, 10116. Autorizado 2.000, autorizado de LS X-Ray, pista 10, 1096 em Salvador, Mike Brasil uniforme. Brasil 4 Lima, 7202, ground. Ground confirm your calling, Tango Fox Lima 7204. Affirm, please contact the airport information service and ask them to make another flight plan. Okay, we'll let them know, thank you very much. Tell me, boa tarde, pode pedir the call? Boa tarde, Mike, DC 180 autorizado. Decolagem da 10, correção, decolagem da 17, curva esquerda, subida Momo, código DCT, conforme rota do plano de voo. 5553 transponder, controle 120, decimal 8. Acionamento táxi de decolagem com a torre 118 desse 195, ajustando 0,5, bom voo. Yes. 1-1, bom. Direita 1-2-1-1, Santa 3-1-9-10. 2, Salvador, boa tarde, Mike Bravo Uniforme, estabilizado, tocando o Salvador. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme, 1016 no ajuste, confirme, tensões de pouso na 10 ou 17? Ou no 7, ó. 7, reposta para o cancelamento do plano Mike Bravo Uniforme. Reposta para uma descarrega, Mike Bravo Uniforme. Corremos, boa tarde, papapapá, papai Mike, nada da a Shane chama a tarde, papa Charlie Mike. Índia Alfa, deixa eu ver se é Juliette. Índia Alfa, antes da Juliette, tá externo para uma descarrega do Mike Bravo Uniforme, tem condição de vista Mike Charles, prossegue visual, pista no 7. Gente, plano cancelado às 4.000, curva esquerda, base pela direita no 7, porte na curta, baixado e checado. Curva esquerda, base pela direita no 7, porte na final, baixado e checado, Mike Bravo Uniforme. Décimo 85, encionando 125.45. Ok, 1-2-6-8-5 ou 1-2-5-6-5. Bravo Uniforme, cheque 3, pouso autorizado, pista 97, vento no 4, 0 graus, 9 nós. Pouso autorizado, pista 97, tem baixado checado, Mike Bravo Uniforme, pista 97. Pista 3, 192. 192, ingresso de IES, pista 02. IES 02, pista 3, 192. Bravo Uniforme, fora as 49, autorizado backtrack. Mantenha-te da Oscar, observe a aeronave alinhando na pista. Após autorizado ingressar a Oscar até o Bré. Perfeito, então livre à direita e eu acho que está na frequência livre, Mike Bravo Uniforme. Corrida colagem, pista 97, o vento 140 graus, 9 nós, Eco Tango Índia. Position is position 07 8.3. Tango Índia decolou 50, controle em 208, boa viagem. Papatango, Eco Tango Índia, contato radar, tudo para nível de voo 080, via saída árvore. 80, saída árvore. Até a papá autorizado, reposto para ninguém. Até a papá, contará para ninguém, se não está problema. Oxalé, 6327, boa tarde, autorizado, alinhar e manter, capítulo 90. Sim, manter 90, 30. 204, I had your first plan, right, copy? Pega o Fox Lima, 7204, is ready to copy, no headmap. Tango Fox Lima 7204 to Echo Hotel Alpha Mike, flight level 310. Departure runway 10, left to turn. Full cut departure, Papa Uniform Charlie Alpha, Zipar Transition, Lulu India Papa Alpha Romeo. Squawk 5571, Salvador Approach 120.8. Tango Fox Lima 7204, copy all, can you spell again the point before Zipar? After the time you fly up to Lu 10 to Romeo Uniform Bravo Alpha, then you maintain and up to Lu 10. Tango Fox Lima 7204, step by, time to look it up. Chanel 6314. É 6314, aguarde. A senhora poderia me adiantar a saída para Petrolina? Petrolina, bom menino. Como é? Estou ready for the readback. Are you ready? Bom, o que, senhorita? Bom menino para Petrolina. É, mas escuta para copiar. Tango Fox Lima 7204, I will repeat your copy to Echo Hotel Alpha Mike, flight level 310. Departure runway 10, left to turn, hookah departure, Papa Uniform Charlie Alpha, depart transition, Blue India Papa Alpha Romeo. Then approach 10, Romeo Uniform Mike Bravo Alpha position. Then you continue in upper Zulu 10. Squawk 5571, Salvador Approach 120.8. Tango Fox Lima 7204, clear to Echo Hotel Alpha Mike, flight level 310, runway 10, via left and turnout, Puka departure, Zipar transition, upper Zulu 10, and then you have to spell again that point, then continue upper Zulu 10, squawk 5571, departure frequency 120.8. Tango Fox Lima, correct, turn with back. I'm ready for push and start. The point is Romeo, Uniform, Mike, Bravo, Alpha. Ah, copy. Rumba. Romeo, Uniform, Mike, Bravo, Alpha. Tango Fox Lima 7204. Look, are you ready for the start of the pushback? Eco Tango, eu recebi uma TNV de voo 080. 080, tá, Wendy? Chanel 6314, recebi seu plano contato pelo pré-cópia? Copia. Petrolina 340 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo Nenim. Momo Transição Nenim. Via Atlas 120. 5574 transponder, controle 120.8. Gente, autorizado para Petrolina, voo 340, pela Uber Zulu 20, decola da 10 à esquerda, Momo, Nenim, a transição, 5574 transponder, libera 1208, o controle está no 62, Chanel 6314. 6314, procedimento está correto, tinha um transfer para posicionamento. Tá lá. Tira, Delta Fox, 9607, aqui. Tira, Delta Fox, taxi. Via Man April, then you right, then your second right via India and call tower 118.95 on cemetery 1016. Okay, so the Man April and then via India to 118.95 Gente, sub mantém nível de voo 200, Chanel 6327. 5.000, controle 208, boa viagem. 208, muito grato. Tchau, Mike. Controle o papapapá, Tchau, Mike, decola no 7, desceu da Momo. Papapapá, Alfa, Tchau, Mike, contato radar, sul para nível de voo 180, via saída média. 180 na Momo, grato, Alfa, Tchau, Mike. noite, descendo alguma se puder com a minha. Azul 2718, acione identificação, autorizada a chegar da Mara, desça até o nível de voo 120. Descendo 120, azul 2718. Direto com quem, sua beleza? Aguarde. Como precisar de 2718 para a Duna? Somente mantenha o perfil, o azul 2718. Obrigado. Sapatango, Eco Zulu Novembro, mantenha esse número de revisão, via corredor e suporte para descida. Esse desça para 1.500 pés, o ajuste no 0.16. NDR, ready for the point. Roger, clear to line up and maintain position 9607. Line up and maintain position 9607. Salvador, boa tarde, voo 1097, autorização conquista, informação visa. Azul 4462, após o desvio, voo direto do ano. Gente, mais... Comida, já tem condições, 4462. Gente, chega. Autorização, pedia com quem? 211. Ah, ok, beleza. Sabe, bom, 097. Autorização com quem? Informação, Vitor. Na 097, boa tarde, com 5360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, vira Água Elétrica, via Pêndulo 21. 5564 Transponder, controle 120, decima 8. 360 com fim, decola da 10, curva direita, na Árvor Elétrica, frente à interceptação da Pêndulo 21. 5564 Transponder, 2080, controle voo 10971-24. Entrando na mensagem correta, sim, para aprofundamento. Azul 2718, Messias do Sá, 2309. 230, 2718. Batá, Alfa, Charlie, Mike, voo direto Cosmo, suba sem restrição para nível de voo 180. Direto Cosmo, sem restrição, graças a Deus. Ené 6327, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, 6327, bora. Seven and Born 802, contact Salvador approach, frequency 120, that's mile away, to have a good flight. Okay, BD 9607, bye-bye. Voo 2718, desça para a mesa de voo 060. 060, 2718. Salvador, hello, BD 9607, passing 1,900 feet. Let Alpha Fox Talk 9607, radar contact, contact level 310, Puka Departure. Contact level 310, Puka Departure, duty 9607. Vou anterior e fazer um novo, ou vocês conseguem fazer isso por nós? O seu plano vai aparecer no meu sistema meia hora antes da horário de decolagem. Então, caso você queira manter a minha escuta e aguardar. Está ótimo, então nós também só ficaremos prontos dentro de 20 minutos. Eu tenho a escuta assim que tiver o plano no sistema, chama-se a pré-cópia. Estamos à escuta, monitorizando. Muito obrigado. 9206, informação Victor, 340 Porto Alegre. São 9206, para Porto Alegre, 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Bidev e Upper East 50 até Vitória, após Upper Lima 327, após conforme. 5550, transponder, controle 120.8. Autorizado 340 para Porto Alegre, decolando da 10, curva direita da El, Leda Bidev, intercepta Upper East 50. Até Vitória, após a Pelima 327, Monsu e após a Pelima 857, 5550, transponder e 1208, o controle está 9206. 9206, correto, para funcionamento. Autorizada, final linha 7, e responsabilizar. 2016, reportará 42443. Pronto para o táxi, voo na 966. Liberty 9607, requesting heading 060 to avoid weather. Roger. Paulo, bom, 097, pushback, acionamento, gate 4. Autorizado esse mensagem, segundo 097. Livre Papatango, Eco Tango Índia, voo direto Vitória da Conquista. Bravo. Bravo. 9607, after deviation fly direct Zipa. 9607 direct Zipa, VT 9607. Azul 2718, desça para 3.000 pés, o ajuste no 016. 3.000 pés, 1.016, azul 2718. Controle, boa tarde, transfere 2263 a Passaredo. Passaredo 2263, acione identificação, vai na Prodimare, para interceptar a chegada a Mare. Desça, com ponto ideal para nível de voo 090. Ideal para o 090, alguma possibilidade de voar uma pro esquerda e dar algumas formações na nossa descida? Tem condições de voar na proa 065, o passarelo 2263? 065, fica ótimo. Foi na proa 065, o limite é magnética 100 de Simbra. 065, limitado pela 100 de Simbra. 097 está para o táxi com 165 por um PLD, autonomia de 3 horas e meia, Fernando Campinas. 3 horas e meia, alternativa? Autonomia? Alternativa é Campinas, de autonomia 3 horas e meia. Este táxi direito via Índia, com que espera a torre 118, decimal 95, assiste na 096, bom voo na 097. Legal, uma boa tarde. Três, um, não, contato com 149 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando restrito. Seu transponder 0231, confirme, está mantendo 500 pés? E o Mike Romeo Alfa mantém assim, autorizado a 500 pés na escuta do controle. Passará uma próxima daqui esse ano do gate 10, após a aeronave estar autorizada em início do pushback. Número 9, saindo do portão 10, taxiando, estou na mesma unidade da retaguarda, está autorizado o início do pushback. Paulo Salvador, Rochelé 6355, informação Vitor, informação Guarulhos. Rochelé 6355, Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Lia da Mótica. E outros do 10 até Taubaté. 5563, transponder, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, decola. 120, curva direita, da El, Lê da Mótica, 1208, 5563. B355, correto, sim, para posicionamento. Papá, Alfa Charlie Mike, chama o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 25685, alterne 2545, grava Alfa Charlie Mike. Hora 4462, livre posto.